tô recebendo aqui, eu pela primeira vez fui entrevistando ele, já conheço esse cidadão há um certo tempo, né? E é uma honra estar aqui agora entrevistando você, Chau. Bem-vindo aqui ao UESB FM. Muito obrigado, obrigado, Kaique, obrigado aí a todos os ouvintes da UESB FM. Essa rádio aí que eu adoro, a gente estava até conversando aqui daqui a pouco, né? Que já fica sintonizado. Dê seu depoimento aí, como é sua relação com a rádio UESB FM? Tem aquele sonzinho, né? É um que só cabe um pendrive, né? E tem a rádio. Não tem CD, não pega CD, pega só o pendrive e aí fica sintonizado na rádio. E aí eu dava as aulas de Rapkido, ficava esperando os alunos na academia, ficava ouvindo o Hora Brasília, falava direto, que era o horário da aula, assim, ficava ouvindo os programas da Rádio UESB. Olha aí, você é fã do Fabrício Gama, né? Você tava falando do boa. Fabrício. E você tá em Jequié, né? Tô agora em Conquista, retornei pra Conquista. Eu fiquei, no período da pandemia, fiquei um tempinho lá. Que a pandemia foi aquele negócio que parou tudo, né, cara? Isso. Principalmente nós músicos, né, que tivemos que parar total. O dia total, que a terra parou, igual aquela música do Raul, parou, né? Só ficou aquelas, as atividades essenciais, né, o pessoal da saúde, mercado, né, porque alimentação, mas o pessoal do entretenimento no geral parou todo mundo, cara. Todo mundo que eu conheço que é músico, o pessoal da área de teatro também, todo mundo parou com tudo e vendeu equipamentos, assim. Chegou a isso, né? Chegou a vender os equipamentos, assim, músicos que venderam suas guitarras, violões, contrabaixos, assim, foi um... Agora, teve também muita produção, muita gente aproveitou o tempo que ficava em casa também para compor novas músicas. Sim. Teve revelações aí de essa galera que fazia versões e postava no YouTube, teve, né? Sim. Surgiu aí, acho que a Clarissa, uma nova geração aí que sim. aproveitou aquela época da pandemia, não foi? Sim, porque é aquele negócio, a galera tinha que ficar em casa, né? Exato. E aí, como a música tem muito demanda para você criar, a criação demanda tempo, né? E demanda a tranquilidade. Você no meio de um turbilhão não consegue compor música, né? Você tem que ter um momento ali para ficar recluso. Você fica recluso em casa, com violão, e aí começa a pintar as ideias e surgir as melodias, as harmonias. Você começa a fazer esse trabalho em casa, né? Então eu acho que a pandemia criou um ambiente muito propenso, assim, para quem criava, para pessoal de música, de teatro também, né? O pessoal criou bastante coisa. Com certeza. A gente vai conversar com o Chau daqui a pouco mais, ele vai cantar, tocar aqui. Agora tá chegando por aqui também a nossa Yasmin Luene. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, acho que seu microfone boa não. Tarde. Oh, desculpa. Mais uma sexta-feira, hein? Peraí, deixa eu abrir esse microfone, Yasmin. Fala aí de novo. Pronto. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, pessoal que escuta o Tarde UESB. Boa tarde, Chau. Boa tarde. E a Yasmin tá chegando aqui para falar da agenda, né? Da agenda cultural. Você que até agora tá aí... Hoje é tanta coisa que tá acontecendo na cidade. Claro, o Motor Rock meio que monopoliza aí a agenda, mas tem gosto para tudo, né? Além do Motor Rock, tem outras coisas, né? Tem gosto para tudo. Tem MPB... O final de semana é dedicado ao rock aqui em Conquista. Isso. Mas tem outras possibilidades para quem gosta de outros gêneros musicais, né? Muito bem, você tá aí com a agenda, ela foi buscar ali, então daqui a pouco ela volta. Mas Chau, vamos falar aqui um pouquinho pra galera que ainda não conhece bem a história do Chau e os Anéis Saturno. A banda Chau e os Anéis Saturno surgiu em 2002, se eu tiver errado, você me corrige. Certinho. Foi em Jequié que surgiu a ideia, a banda, a galera se conheceu lá, né? No Jequié. E nesse mesmo ano, em 2002, foi lançado o primeiro álbum chamado Os Dias. E em 2011, aí vocês lançaram um segundo álbum chamado Caixa de Ilusões. E depois de um período, né? Você, que é o vocalista Sim. e líder da banda, aí essa história que você falou, você veio pra Vitória da Conquista. E teve uma nova formação da banda, não foi isso? Exato. E como é que foi essa mudança, né? Foi questão da localização mesmo? Sim. A galera que tava lá não dava para continuar trabalhando assim, aí teve que trocar a banda toda? Eu, como na foi? Época, eu meu primeiro casamento, a minha ex-esposa, ela veio morar em Vitória da Conquista. Uhum. Então eu acabei, por conta disso, vindo para Vitória da Conquista. E a banda estava toda montada, a gente tinha lançado já um disco, né? E tudo. Eu já conheci um pouco a cena aqui de Vitória da Conquista, algumas pessoas. E como eu já estava morando aqui, eu falei, não, agora tem que ter uma formação com o pessoal de Vitória da Conquista. Ah, né? Entendi. Porque estava inviável. Teve uma época que ficou um pessoal de que é indo e voltando. Por exemplo, o baterista mesmo, ele ia e voltava. Ficava indo e voltando só pra fazer ensaios e shows. E o pessoal de Conquista indo também. Era um intercâmbio, assim, de... A gente ia e voltava. É. Aí chegou um momento que falou, pô, não, tá ficando inviável, porque às vezes choca a agenda da gente. E aí a banda ficou toda daqui de Vitória da Conquista. Entrou Marcelo Dias, que é Pel, né? Nosso amigo Pel Dias. Ele foi o primeiro a que eu conheci aqui em Vitória da Conquista, da formação daqui. Tinha Luquinhas Ribeiro também na guitarra. Ah, Luquinhas. É, tinha Russano na bateria. É um batera, excelente batera. Só gente boa aí, né, galera? Aí foi a primeira formação daqui. Aí depois disso veio vindo outras formações. Às vezes alguém sai, mudou de cidade, foi o caso de Pel mesmo. Pel mudou para outro estado, não foi nem cidade, para outro estado por conta do trabalho dele. Ele foi transferido para outro estado. Então ele teve que sair da banda, entrou outro baixista. Aí saiu o guitarrista também. Sempre, banda sempre tem essa coisa, né? Às vezes não dá para o cara, sai, a gente arranja alguém para substituir. Eu fundei a banda em 2002, quando lancei o disco, o primeiro disco. E um dos motivos, justamente, para a banda levar meu nome. E às vezes o pessoal pergunta por que Charles ou Saturno. Aí já respondendo a pergunta, se alguém quiser saber, é justamente por causa disso. É. Fazer rock na Bahia, no interior da Bahia, não é nada fácil. É uma tarefa bem, bem difícil, né? Tem que amar muito. Você fala principalmente o gênero rock? Principalmente o gênero rock. É mais difícil que, mais por difícil. Exemplo, outros gêneros? Mais difícil que outros gêneros. Porque o rock é uma coisa muito ainda de nicho. Por mais que o rock seja uma coisa... Existe o Rock in Rio, existe o rock lá fora, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o rock é hipervalorizado. Os festivais de música que tem lá fora é de rock. Você vai ver... Tá tendo festival Lollapalooza, não sei aonde. Aí quando você vai ver a grade, quem é que tá tocando no festival? É Metallica, é Foo Fighters. Essa é a galera que tá tocando na grade. Né? Quando você vai ver os festivais no Brasil... O festival ainda que tem o rock ainda assim, o Rock in Rio, e mesmo assim não é mais rock, que, já desvirtuou, né, bastante. Desconfigurou bastante. Desconfigurou bastante. Sim, né? Né? O Lollapalooza, eu acho que tem mais rock do que o Rock in Rio. E mais alternativo também. E mais alternativo, né? Também. Tem muita banda que eu não conheço. Exatamente, mas tem dezenas, centenas de eventos que não é rock. Tem a festa de Peão de Barretos, a gente tem o Carnaval de Salvador, Carnaval da Bahia, a gente tem o Carnaval do Rio de Janeiro, as escolas de samba, os sandrobans, que ali o forte é o samba, né? Então, tem muitos outros estilos que são predominantes no Brasil. O rock no Brasil tem um espaçozinho ali, mas não é tão grande esse espaço. Então, isso fazer reflete, rock, né? Reflete. Pra vocês. Bastante. Então, fazer rock no Brasil e na Bahia, eu acho ainda mais difícil. Na Bahia, cara? Porque quando fala na Bahia, o pessoal fica achando que todo músico da Bahia toca axé. É até engraçado um negócio desse, porque tem gente que, de outros estados, por exemplo, que acha que todo cara que vem da Bahia joga capoeira e toda menina sabe fazer acarajé. É um negócio impressionante mesmo, assim, um negócio de cultura mesmo, né? Que às vezes o pessoal lá fora não tem ideia de como é a Bahia, da diversidade que é. Por exemplo, aqui, um exemplo bem pertinho de nós aqui. Vitória da Conquista, de que é? O clima lá, escaldante. 39 graus, 40 graus. Já peguei 40 graus. Cidade sol. Passar mal de fevereiro, janeiro, fevereiro, você vê as pessoas andando na rua assim, bota a mão na cabeça assim, passar mal assim, quase infartando, 40 graus. Aí você vê 155 quilômetros depois, Vitória da Conquista. Suíça Baiana. Aí você vê o clima, né? No inverno, o frio, mesmo às vezes quando tá calor de noite já dá aquela esfriadinha, 6 horas da tarde, e tão perto, a gente tá aqui na Bahia ainda, né? Então, a diversidade é muito grande e é difícil pra galera que tá fora entender que existe essa diversidade aqui. Né? E tem, né? Aqui é até muito forte o rock and roll. Sim. Mas agora, Yasmin, você foi lá buscar a agenda. Foi rapidinho. A gente continua daqui a pouco conversando. Beleza. Aqui com o Chau. Chau tá aqui, né, com a gente. Então o papo tá bom. O papo vai ser bom. Hoje a tarde é nossa, viu? A gente tem aqui o tempo todo. Mas vamos falar da agenda agora? Vamos de agenda então. Ó, dando início, pessoal, final de semana, com muita animação, o Parzinho Bate-Papo, ou melhor, Bate-Papo Pub, preparou vários shows para esse final de semana. Aí, hoje, né, a gente tem o show de Fernabande, às 8 horas da noite. Uhum. Amanhã vai ter shows de Carter & Power Trio, às 16h30. E pela noite, Fernando Bernardino, que inclusive já veio aqui, ele vai tocar com o trio, às 8 horas da noite. No domingo, você poderá participar de um show dedicado à agitação e muita alegria com Diogo Ferraz. Pela noite, você pode conferir Getone às 7 horas. E você também, pessoal que tá em casa, tá buscando uma noite mais calma, um showzinho ao vivo para aproveitar uma música pro MPB, né? A gente tá falando de rock, mas também tem outros gêneros aí pela cidade. É o que o Chau tá falando, né? A diversidade muito grande, né? Total. Pel Passos vai trazer vários clássicos às 9 horas da noite no Blue Jeans. E no sábado, quem traz um projeto único e com muita personalidade vocal também é Marlua, que se apresentará também às 9 horas. Nossa, Marlua já é sócia aqui do programa. É, já participa aqui direto do nosso quadro. Comida boa, aquela bebida gelada. E se você também quer atrações musicais de qualidade, você pode conferir no Chalé do Petisco. Nesta sexta-feira, você poderá aproveitar a noite com Luquinhas às 8 horas. Amanhã, sábado, tem animação em dose dupla. 5 horas da tarde, você poderá ouvir Gel Mota. Inclusive, né, a gente nunca trouxe. Gel Mota, né? Qual o estilo? Então, vamos então, dar um Google depois. Fica aí a pergunta, vamos dúvida. Vai lá assistir o show dele. É às 8 horas da noite, quem se apresenta é a banda Sem Caô. No domingo tem Isaac Guimarães, que promete também toda a agitação às 7 horas da noite. Muita coisa boa aí pra quem não gosta. Muita ou não coisa. Quer curtir um rock, né? Tem outras possibilidades. Tem outras e vários lugares diferentes. E tudo isso Vitória da Conquista, né? Em Vitória da Conquista. Várias possibilidades pra você que tá em casa. E a gente tá falando de rock, vamos falar de rock and roll então. Certo. O Conquista Motor Rock 2023 já começou. Ainda dá tempo de aproveitar, viu? O evento iniciou na quinta-feira e ao todo, gente, serão 4 dias de festa. Na grade da programação se apresentarão 16 bandas e 2 DJs. Inclusive, Chau vai tocar lá, hein? No sábado, aí. Né? É, trazendo os clássicos do rock. Hoje, sexta-feira, você poderá curtir os shows de Tia Mate e os Garotos Perdidos, Betty Soul, Soundtrack, Simple Jeans. No sábado, entre as bandas que vão trazer aquele rock and roll, estão Paul Bergeron e banda, Dr. DJ, Hey Brother e Chau e os Anéis de Saturno, é né? Paul Bergeron que esteve aqui também. Veio aqui essa semana. É o cara da Califórnia, conhece ele? Sim, né? Sim. Veio da Califórnia, acabou se apaixonando por Vitória da Conquista e agora não quer embora mais, não vai embora. Tá na Bahia. Tem mais aí? Tem. E no domingo, o som começa cedo com Venustus Rock Band, os DJs Davi e Gil, Senhor Pocan e os Tangerinas que estiveram também aqui no Tarde Wesley. Também. Outra aqui. Conduta e Freebird. Pronto. E olha, tem mais alguma coisa? Não. Bom, outra coisa, hoje, a gente tá aqui agora com o Chau, que a banda não veio, mas ele representa, né? O Chau e os Anéis Saturno. Sim. Daqui a pouco tá chegando por aqui também a galera da banda Betty Soul, pela primeira vez aqui. E o guitarrista dela, né? O Jack. Tá vindo? Tá vindo também. Pronto. E ainda hoje, meu amigo, tá vindo também o pessoal da banda Simple Jeans. Então, todas a tarde vai ser movimentada. Valeu, Yasmin. Valeu, Kaique. Um prazer. Um abraço. Bom, continuando aqui, Chau, a influência maior da banda de vocês é o rock nacional. É impressão minha ou o Capital Inicial tem uma pegada forte, assim, vocês têm um estilo? Tem, quando a gente surgiu... Por que eu lembro sempre de Capital Inicial? É, porque o pessoal acha o vocal parecido. É, parecido. É, a voz. Quando a gente surgiu logo, que o primeiro disco surgiu, por ser no interior da Bahia, e como eu falei, não existe essa cultura do interior da Bahia produzir artistas de rock. Quando você vê alguém que vem do interior da Bahia, que geralmente que produz um disco, lança um disco, geralmente é alguém do forró, é alguém do axé, é alguém do samba, é alguém do pagode, às vezes alguém do MPB, mas surgir alguém de rock, alguém que lançou um disco de rock, autoral, no interior da Bahia, é meio difícil da galera acreditar. E quando rolou a música, o Sol e a Lua, por exemplo, que foi do primeiro disco, nas rádios, tinha uma galera que ficava dizendo que era a música nova do Capital Inicial. O pessoal ligava pra rádio. Sol e a Lua, né? Sol e a Lua. E disse que era uma música lá do Capital Inicial e tal. Aí o pessoal, não, é uma banda daqui. Aí os caras, não, daqui de que é, não tem como ser, não. E eles ouviam aonde, né? Tocando na rádio? Nas rádios. Eu entreguei um CD promocional com 4 músicas só. Antes, o disco tem 3 músicas, mas se lançou primeiro um promocional com 4. Tinha o Sol e a Lua Sem Disfarce, Os Dias e Berros na Escuridão. E entrou na programação. Entrou na programação, porque a galera. É engraçado também isso, porque os radialistas gostavam do som e tocavam. Tem isso mesmo. Gostavam do som e tocavam. Porque às vezes chega lá, às vezes toca, tem a galera que não dá muita importância. Mas por gostar da música, os caras tocavam. E aí tocava de manhã, tocava de tarde, daqui a pouco uma galera começou a pedir. Ligava, não, aí achava que era a música nova do Cogumelo Plutão. Não achava que era Cogumelo Plutão, né? Que lançou aquela música Esperando na Janela e tal. Aí outros diziam que era a música do Capital Inicial. E aí, quando a gente tocava nos shows, até hoje a gente toca alguma coisa do Capital nos shows, a galera associa muito Capital porque acha que o vocal parece. E aí ficou nessa coisa, não, Capital, a gente fez uma vez um tributo ao Capital Inicial. Não. Um show fazendo, tocando só Capital. 2 horas de show só de Capital Inicial. Pegando assim as antigas até as mais atuais. Então, a primeira, a primogênita, é o Sol e a Lua, não é isso? Sol e a Lua. Dá pra gente ouvir agora? Dá. Encontrei a lua vestida de preto, sorrindo só pra mim. De repente eu me aproximei e disse pra ela: me chamo Saturno, mas como um raio que ilumina a noite, algo de estranho do nada aconteceu. Nuvens negras que cobriram o céu com toda a maldade, tiraram nosso brilho. Yeah. Vou esperar a tempestade passar. Vou esperar a tempestade passar. Vou esperar a tempestade passar. Vou esperar a tempestade passar. Um belo dia encontrei o sol vestido de preto, sorrindo só pra mim. De repente eu me aproximei e disse pra ele: meu nome é Vênus, mas como um raio que ilumina a noite, algo de estranho do nada aconteceu. Nuvens negras que cobriram o céu com toda a maldade, tiraram nosso brilho. Yeah. Vou esperar a tempestade passar. Vou esperar a tempestade passar. Vou esperar a tempestade maravilha, né? É, tem um carinho todo especial pra essa música, né? É, tem uma galera que se a gente fizer o show e não tocar, aí tinha que tocar o Sol e a Lua, tal. E, existe esse negócio de, pô, é a primeira música, vocês tocaram muito, tem de falar, ah, hoje eu não vou tocar essa música, tô enjoado, tem. Aquela coisa do Los Hermanos com a Ana Júlia, né? Que eles ficam até, né, irritados se a gente toca no assunto da Ana Júlia. Tem a coisa de pegar abuso de uma música. Sim. O Renato Russo falava de Pais e Filhos, ele falava, eu não gosto de cantar essa música, até porque a música fala, né, de uma situação verdadeira, né, que a pessoa tirou a vida e tal, mas ele falou, não tem como não tocar Pais e Filhos, né, e os Los Hermanos não querem mais cantar na Júlia, mas no final às vezes até que canta, enfim, rola. E por que rola isso com porque assim, com a música? As músicas são feitas em determinado momento da sua vida. Então, a depender do que está rolando, essas músicas podem trazer lembranças boas ou ruins. E além disso, o artista, quando ele começa a compor novos materiais, ele fica doido para mostrar o material novo uhum. pra galera, né? Pô, não, tem música nova aqui, eu quero ver como é que a galera vai reagir, uhum. né? Porque às vezes a gente faz a música, essa música só vai chegar ao ouvinte 3, 4, 5 anos depois que foi composta. Pela dificuldade que ainda existe para gravar, para fazer uma gravação com qualidade. Porque existe hoje os programinhas de computador, o pessoal faz gravações em casa e tal, mas nada se compara ao estúdio profissional. Eu achava que hoje era mais fácil fazer em casa. Quer dizer, dá pra fazer, mas tem um pessoal que faz. Não fica igual um estúdio profissional. Não fica igual, porque o estúdio profissional, o equipamento é que faz todo o diferencial. São muitos condensadores, muito equipamento de primeira, o pessoal usa o Pro Tools, sistema Pro Tools de gravação, são microfones caríssimos, né? São coisas uhum. realmente que estão bem distantes da realidade de quem está fazendo dentro de casa ali. Dá para fazer, mas em termos de qualidade a diferença é muito grande. E aqui no interior tem estúdio bom assim? Tem. Vitória da Conquista tem? Aqui tem Jequié estúdio. Jequié também. Em Jequié tem o Martani Music, que foi onde eu gravei meu primeiro disco e gravei o terceiro, algumas músicas do terceiro. Que é o Martani Music, que é um estúdio de música e também escola de música. Eu estudei canto lá 3 anos, com uma pianista e cantora, Tânia Araújo. E aqui também temos o estúdio aqui de Luciano Pepe e vários outros estúdios que tem uma qualidade muito legal. E fica caro, assim, eu não sei, a questão de caro, depende Sim. do dinheiro que a pessoa tem, Sim. né? Mas como você tem base, quanto seria para um EP, são 4 músicas. Um EP, 4 músicas. Né? A depender do estúdio, porque aí também vai variar muito de estúdio para estúdio. Né? Cada estúdio, a depender do equipamento que tem e dos profissionais que tem, do tipo de trabalho, de serviço prestado, vai cobrar valores diferentes. Tem um que faz só mixagem, tem outro que faz mixagem e masterização, né? Masteriza e mixa e tal. Mas eu acho que para sair com a qualidade legal hoje em dia, assim, uma música completa, eu digo, porque tem música que às vezes só voz e violão, ou só um piano uhum. e voz, mas com todo o equipamento. Uma média aí de R$1.000, por faixa. Por faixa? Por faixa. Rapaz, olha só, difícil, como você tá falando, não é pra fácil. Pra você ter uma qualidade, sabe? Ser artista, pra que até aquela qualidade assim, de falar assim, ó, essa qualidade aqui vai pra qualquer lugar, qualquer serviço de streaming, Spotify, e vai ficar legal. Aí o cara tem que gastar uma graninha pra poder... E aí vocês conseguiram gravar um disco. Conseguimos gravar em 2002. Ele começou a gravação em 2001, na verdade, só foi lançado em 2002. Pronto. Vamos ouvir mais uma. Você quer cantar desse disco primeiro? Pode ser de outro? O que você Pronto. Quiser. Essa que eu cantei agora chama Sol e a Lua. E é do primeiro disco. É a certo. Música assim que mais tocou em rádio, aqui em Vitória da Conquista tocou bastante também. Tanto que a galera aqui me conheceu primeiro. Por causa da música, depois que eu vim morar aqui. Quando eu vim morar, a música já tocava. Você já era conhecido pela música. Já era conhecido pela música, já tocava música. Na rádio. E a que você vai cantar agora? É composição sua? É composição minha, essa que se chama Ciranda da Noite, é uma música do terceiro disco. Essa música, inclusive, já tá no Spotify. Então, quem quiser conhecer o trabalho lá, tem Spotify, Chau Zanés Saturno, tá no Deezer também. E tem página no Instagram, Chau e os Anéis Saturno Oficial. Chau com S. É S-H-A-U, viu, galera? Isso. Chau e os Anéis Saturno. Chau e os Anéis Saturno Oficial. Já tá no Spotify. Aí já tem Maravilha. Vídeo lá, tem videoclipe. Essa, inclusive, tem um videoclipe no YouTube. O nome da música se chama A Ciranda da Noite. Ah, cara. Ela tá no terceiro disco. Não sei dizer o que aconteceu. E ao meu redor o mundo escureceu. Alguém vem me dizer quem foi que errou. Se existe algum segredo no amor, vamos nos abraçar. Olhando as estrelas, vamos nos perdoar. E brincar na ciranda, vamos seguir em frente sem ter que olhar pra trás. Vamos viver a vida, por isso eu te peço, não durma agora, que o sol já vai nascer. Não durma agora. sol já vai nascer. Não durma agora. Eu fiz de tudo pra te ver feliz. Você já esqueceu tudo o que eu fiz. Você me fez passar por tanta dor ao me dizer que tudo acabou. Lembro das nossas noites de lua cheia. Lembro do seu sorriso que me incendeia. Lembro dos seus cabelos brilhando ao sol. Lembro da nossa vida. Por isso eu te peço, não durma agora, que o sol já vai nascer. Não durma agora. Não durma agora, que o sol já vai nascer. Não durma agora. Eu tô olhando aqui no nosso playlist, não tô. Como é o nome dessa música? A Ciranda da Noite. Você mandou ela pra gente já aqui? Não tô vendo o nome. Depois vamos dar uma conferida aqui nas músicas que temos aqui. A Ciranda da Noite. Ciranda da Noite. Oxal, eu tava vendo aqui no release aqui que vocês também já foram semifinalistas em festivais, né? Sim. Como é essa relação do festival? Muita gente sente falta de festival, né? Sim. Que você tá falando das dificuldades e os festivais, eles ajudam a todas as cenas, né? É muito importante e meio que tá meio escasso, né, em relação antigamente, né? Quais os festivais que vocês já participaram? A gente participou do segundo festival da Educadora FM, do IRDEB. Importante esse festival, né? Foi o segundo festival da Educadora. Aí, na época, tinham mais de 1000 canções escritas, eram mais de 1200 canções do Brasil inteiro que estavam escritas lá. Já tinha gente que tinha nome, assim, uma galera que já tinha um respaldo: Luciano Calazans, Alexandre Leão, Paulo Gondim, uma galera que compõe para Caetano Veloso, assim, uma galera que já tem um trabalho bacana, consolidado já, né? Bem consolidado. E aí, a gente foi semifinalista com a música Beijo na Escuridão. Eram 1200 canções escritas, teve uma seleção, ficamos entre as 50 para apreciação do público. Entre esses 50, a gente ficou tocando na rádio, música tocando, as 50 tocando na rádio para apreciação. E depois a rádio me ligou dizendo que a gente tinha ficado entre os 14. E aí eu fui lá e recebi um certificado, né, do IRDEB, dizendo que a minha música entrou na programação da Educadora FM, e eu recebi um certificado. A música ficou entre as 14. E participamos também do segundo festival UESB de música no mesmo ano, que foi em 2004. Ah, que maravilha. Então o festival que vocês participaram já deu uma fortalecida nesse. Deu uma fortalecida porque o festival, o interessante do festival é que dá para você fazer uma análise do seu trabalho. Porque quando você lança um disco, aí os seus amigos são os primeiros a ouvir, né? Mas aí amigo, às vezes, por ser amigo, às vezes não dá a opinião totalmente sincera, porque às vezes não gostou tanto, mas faz um elogio. Ou até dá, mas justamente pelo envolvimento, né? Pelo envolvimento, né? Que acha... tem de amizade e tal, pode acabar comprometendo um pouco o seu julgamento. Verdade. Né? Pela aproximação que você tem. E a questão dos festivais, não, é aquela coisa imparcial total. alguém que você nunca viu na sua vida e você mandou o disco. Eu lembro que o disco era mandado num envelopezinho pelo correio. Uhum, hoje é, hoje tem, a galera tem o WhatsApp aí e manda na mesma hora. A gente manda esperar o cara receber lá na outra cidade, no outro estado, né? Pelo correio. Físico, né? Físico. Físico, o filme, o CD, lá, né? É, vai pelo correio. E aí, é, pra pessoa ouvir esse teu material, e aí uma banca de jurados e ouvir as músicas todas que o pessoal enviava para selecionar qual é as músicas que iam para participar ou não do festival. E você lembra, e qual é a música, você joga? A música do festival, essa música do festival eu não toco. Não toco. Porque não. É uma música que tem uns elementos eletrônicos, uhum, assim, que chama Dimensão, que é uma música que tá no segundo disco da banda, um disco chamado Caixa de Ilusões. Inclusive essa música tá nos serviços de streaming, tá no Spotify, Deezer, todas as plataformas. Ah, você tá sem retorno, mas enquanto você tá falando aqui de BG, a gente tá ouvindo justamente Caixa de Ilusões. Pô, bacana, cara, bacana. que é que dá nome ao disco, né? Essa Caixa de Ilusões, que você falou que você não tem como fazer sem a... Essa eu posso fazer. Ah, é? Eu não posso fazer a Dimensão, que é a música que foi pra final. A Dimensão. É. Ah, então... Foi pra final. É, o pessoal tá ouvindo ao fundo, mas então vamos ouvir ao vivo, né? Vamos lá. Chego tarde do trabalho sem o que fazer, então acendo um cigarro e ligo a TV. Sozinho no meu apartamento me pego a pensar se tudo isso vai ter fim, se vai continuar. O cheiro da maldade está no ar. Inocentes a morrer em vão. Dizem que o inferno é aqui. Outros dizem que é uma provação. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte imita a vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. A cada dia um novo tipo de corrupção. Pode escolher terno e gravata ou arma na mão. O que importa mesmo aqui é a lei de quem tem mais. Isso define quem é escravo e quem é capataz. A natureza destroçada ao chão. E mercenários a enriquecer. Tento tirar minhas próprias conclusões ao questionar a caixa de ilusões. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte imita a vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte imita a vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. Nossa, valeu. Muito legal. É bom lembrar, claro, que essas músicas você está executando aqui com violão, mas tem bateria. Bateria. É outra dinâmica, né? Rock and roll mas, total. Mas já dá pra gente sentir. Sim. Galera, chegando aqui o nosso querido Luiz Salviato, deixa eu pegar o microfone aqui, que vai falar hoje, toda sexta, né? O Luiz participa com a gente aqui falando de cinema. E hoje não seria diferente. Hoje vai ser diferente porque vai ser ao vivo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Kaique. Tudo bom? Beleza. Você já conhecia o Chau? Não, Chau. Prazer. Tudo bom? Tudo sonzão, hein? Obrigado. Parabéns. Valeu. O Chau vai apresentar no sábado, no né? No sábado. Que lá foi, no Motorrock. No Motorrock. Opa, vou estar lá. Vamos estar lá. E o que, que tem de cinema aí, de novidade, Luiz? Então, Kaique, essa semana foi uma semana muito legal, assim, principalmente pro Brasil, porque a Academia Brasileira de Cinema anunciou o nosso representante. Do Oscar, né, cara? Por uma vaga no Oscar, porque funciona assim. Ah, expliquei. Cada país indica um filme pra ser, pra concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Uhum. Isso, cada país vai elegendo o seu filme por uma comissão interna, né? No caso aqui do Brasil, é feito pela Academia Brasileira de Artes Cinematográficas. Então, tinha lá uma lista com 10 filmes e eles escolheram Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. É um documentário? Pra representar o Brasil. É um documentário. Um documentário muito interessante sobre dois cinemas de rua do Recife. O Kleber Mendonça Filho, eu acompanho há muito tempo o trabalho dele, é muito interessante. E ele sempre fala uma questão essencial no cinema dele, que é a questão da especulação imobiliária no Recife. Ele mostra muito como a especulação imobiliária transformou o Recife. Então, o Recife tem aquela coisa, né? A cidade do Recife tem aquela coisa da cidade velha. História. Né? Histórica. Esquina, né? E que foi muito afetada pela especulação imobiliária. Isso está presente em vários curtas do Kleber Mendonça e também no seu primeiro filme, que se chama O Som ao Redor, que trata basicamente sobre a especulação imobiliária, como isso modificou a cidade, a capital pernambucana. E ele conta essa história agora através da história de dois cinemas de rua do Recife, que resistiram durante muito tempo, e a partir desses dois cinemas, ele acaba contando um pouco a história da própria capital do Pernambuco, e de seus habitantes, de algumas figuras que habitam aquele lugar. Então o filme se chama Retratos Fantasmas, ele é o indicado brasileiro a ser indicado a uma vaga ao Oscar. Então, o que é que acontece? Tem um caminho pela frente aí, né? Tem um caminho longo pela frente, tá? Então, o Oscar, a Academia Hollywoodiana de Cinema, uhum, ela faz uma pré-lista com 15 filmes que deve ser divulgada lá em dezembro ainda. Então, tem um longo caminho aí. E aí, os indicados ao Oscar mesmo só devem sair no final de janeiro. O Oscar esse ano deve acontecer em março. Lembrando que, por ser um documentário, é muito raro, tá? Um documentário ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Isso, mas acontece. Documentário. É raro, mas acontece no documentário ser indicado. E você tá falando, eu assisti você na TV hoje, você falou em relação à data do Oscar, pode estar comprometida, né? É, por causa da greve dos roteiristas e a greve dos atores. Que a gente sabe como a greve começa, mas não sabe como ela termina, nem quando ela termina, né? Tá demorando, assim. Tá demorando e... Qual é o impasse, você sabe, não, né? É dinheiro. Os caras não querem pagar o impasse que eles principal querem. É a questão da realidade virtual, né? Inteligência... São várias coisas que estão na mesa de negociações. Inteligência, né? Artificial. Um deles é a questão da inteligência artificial. Principalmente os roteiristas estão com essa questão muito séria sendo levantada, né? Porque já tem roteiros. Hoje em dia é possível fazer um roteiro sem você assinar, né? Inclusive, a música, né? A galera já tá fazendo música utilizando a inteligência artificial, né? E aí eles querem, o pessoal quer uma reserva de mercado ou receber... Querem uma garantia. Quando alguém utilizar. Não existe inteligência artificial que cria um roteiro do nada, né? Então tudo aquilo lá são ideias de pessoas que pensaram, de pessoas profissionais que trabalham com aquilo, sabe? E que a inteligência artificial faz um apanhado daquilo tudo, né? De ideias que já foram levantadas por outras pessoas. Mas essa é uma das questões, né? Existe questão também salarial, existem várias outras questões que estão ali na mesa de negociações. A gente sabe que essa greve não tem data para acabar e isso pode afetar, inclusive, a premiação do Oscar em 2024. Ah. A premiação pode ser colocada ali para abril, a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Beleza. E tem notícia de festival, alguma coisa? Tem o Festival de Veneza, que foi anunciou os seus premiados no sábado, né? Então, o que é que a gente teve ali? O filme do Yorgos Lanthimos, que é um diretor grego muito interessante, Ele teve um filme até indicado ao Oscar chamado A Favorita, um filme muito legal. E o filme dele saiu com o Leão de Ouro, que é o prêmio máximo do Festival de Veneza. É, a medalha de prata foi para um filme chamado Evil Does Not Exist, de um japonês chamado Yuzuki Hamaguchi. É, ele levou o Leão de Prata, que seria a medalha de prata, né? O melhor diretor foi o italiano Matteo Garrone, com o filme Io Capitano. Os prêmios de melhor ator e melhor atriz é o Coppa Volpi, né? Que é o prêmio de atuação do Festival de Veneza. Melhor atriz foi para Kylie Spaeny. Ela fez o papel de Priscilla Presley, a esposa do Elvis Presley, num filme Priscilla, linda, da diretora Sofia Coppola, que é a filha do Francis Ford Coppola. E o melhor ator foi para o Peter Sarsgaard, que faz o papel de um homem que aos poucos vai perdendo a memória, num filme chamado Memory, do diretor mexicano Michel Franco. E o interessante, Kaique, é o prêmio de melhor roteiro, tá? O prêmio de melhor roteiro foi para um filme chamado El Conde. É uma comédia de terror de um diretor chileno, Pablo Larraín. Esse cara é muito bom, esse diretor chileno. E esse filme, o El Conde, ele imagina o ditador Pinochet como um vampiro, cara, de 250 anos que fica vagando pelas ruas de Santiago. Então, é esse vampiro que ele tá desejando a morte, ele não aguenta mais viver, mas ele é condenado a viver ali vagando e sugando a alma das pessoas. É o Pinochet. Então, uma bela figura de linguagem, né, para tratar desse que foi um dos ditadores mais sanguinolentos da América Latina. Lembrando que esse mês, setembro, o regime militar no Chile completou 50 anos, né? E o filme El Conde já está disponível para assistir na Netflix. Olha, então, aí, quem, galera, quiser Netflix, conferir. El Conde. El Conde. Vamos Vitória falar das estreias da semana? Pois é. Temos aqui as estreias da semana, olha. Os fãs de terror podem assistir A Freira 2. É uma continuação daquele filme de 2018. Faz parte do universo do Invocação do Mal, né? A história da Valak, que é um espírito ali que se apresenta como aquela figura sinistra de uma freira, né? Tá em cartaz nos cinemas do Conquista Sul e do Boulevard Shopping. Tem um filme de suspense também para quem é fã da obra da escritora Agatha Christie. Se chama A Noite das Bruxas, é baseado no livro da escritora inglesa e traz de volta o detetive belga Hercule Poirot investigando o assassinato durante um Halloween num palácio assombrado em Veneza. Para os fãs de romance, mas e aí já mais para um público mais adolescente, a gente tem o filme After, Para Sempre. É o quinto e último capítulo de uma saga romântica da escritora Anna Todd. É um sucesso mundial, mas bem focado ali no público adolescente. É o último capítulo aí, né? O protagonista, não se pode dizer um herói, ele é mais um anti-herói. Ele vai para Portugal e aí tem o fim da relação dele com a personagem Harding, né? É bem para fãs mesmo, para o pessoal que já acompanha, né? Acompanha os livros e acompanha a série de filmes também. E para terminar, tem um filme brasileiro chamado Tire Cinco Cartas. É uma comédia estrelado pela Lilia Cabral. Ela faz uma cartomante que é meio que uma trambiqueira e ela tem que fugir pro estado natal dela, que é Maranhão. Então o filme se passa boa parte em São Luís, no Maranhão. O filme tem algumas participações muito legais, por exemplo, da Alcione Amarron, que é maranhense. Ela faz uma participação no filme, em cartaz no cinema do Boulevard Shopping. Beleza, Luiz, obrigado, cara. Sexta-feira você tá de volta. Sexta-feira eu tô de volta, ao vivo ou gravado, mas eu tô de volta aqui. É, falar em cinema aqui, a gente tem um filme que você quer indicar. Sim. Que você gosta, Shaw. Aí, né, que a gente tava conversando sobre esse filme. Como é o nome? Vanilla Sky. Vanilla com Sky. Tom Cruise e Penélope Cruz. Já assistiu isso, né? Já assisti. É muito legal esse filme. É muito legal. Esse filme, inclusive, ele é uma refilmagem, você sabia? É uma refilmagem, que é o original espanhol, né? É, o original se chama Abra Los Ojos. Abra Los Ojos. É. Ah, cara, tem o original. O original é com a Penélope Cruz também. Com a Penélope Cruz também. É. E qual é a diferença no caso aí? Abra Los Ojos? A história é praticamente a mesma. A história é a mesma. Agora sim, a produção, essa produção americana, que é essa produção com Tom Cruise, foi mais investimento, né? Mais grana. São os efeitos, né? A parte de. Toda essa parte de efeitos deram uma melhorada porque o orçamento foi bem maior. Gastaram uma grana legal. Agora é excelente. As duas versões são. Então tá aí, galera, a dica. Uma coisa interessante, o original, o Abra Los Ojos, é um filme espanhol e ele foi dirigido por um cara chamado Alejandro Amenábar, que é o mesmo diretor do filme Os Outros. Sabe aquele com a Nicole Kidman? Adoro Os Outros, sempre também. Muito bom. É outro que eu tenho também, original. Esse filme foi o que lançou ele. Faço questão de ler. Nossa. É bem legal mesmo. A gente não pode falar nada desse filme, senão estraga, né? Nessa linha desse filme que você falou dos outros, um filme que eu adoro também, é O Orfanato. O Orfanato, que também é espanhol, do Guilherme Del Toro, né? Tanto O Orfanato quanto O Labirinto do Fauno. Sim. São obras-primas. É fã do Guilherme Del Toro, né? Sou fã. Ele é muito bom mesmo. Não, ele é muito... cria uns monstros, umas coisas. É, usa muito da cabeça dele, né, bicho? Efeitos muito... práticos, assim. Muito legal. Uhum. O trabalho dele é. Tá aí, galera. Dicas de cinema. Muito Tchau. Bem. Vamos de música? Vamos. Vamos lá. Vai tocar o que pra gente aí? Tocar um autoral também, que é uma que tá no, nesse segundo disco. Vai sair ainda no. Tem a versão acústica dessa música, já tá rolando no Spotify também. Ah, que massa. E tem a versão com guitarras também. Eu segui seus passos, saí na chuva a correr descalço em vão, sozinho pra te convencer. Nosso amor não tem forma nem cheiro, não tem a ver com fama ou dinheiro, e não consegue nos envaidecer. Mas você decidiu embora. Vejo a sala vazia agora e o meu coração também. Vem me visitar nos meus sonhos. Eu vou te lindo lá fora. Feche a porta quando ir embora. Você dizia que era pra sempre, eu pude ver a gente assim, tão longe de se machucar. Por mais distante que esteja agora, a tua imagem não quer ir embora. E eu abri a porta outra vez, mas você decidiu embora. Vejo a sala vazia agora e o meu coração também. Vem me visitar nos meus sonhos. Eu vou te contar os meus planos. Faz um dia lindo lá fora. Feche a porta quando ir embora. Vem me visitar nos meus sonhos. Eu vou te contar os meus planos. Faz um dia lindo lá fora. Feche a porta quando ir embora. Linda também, cara. Essa, parabéns. Essa é. A Dança dos Sonhos. De quando é? Essa aí é a música que tá no terceiro disco. Ela já tá no Spotify, no Deezer também, em todas as plataformas. É uma canção do terceiro disco. O disco se chama Canções de Amor. E a gente tá soltando esse disco aos poucos nas plataformas de streaming. Como não existe mais hoje o CD físico, né? Até as grandes bandas não estão fazendo mais o CD físico depois das plataformas. Inclusive, até os carros, hoje em dia, o pessoal estava falando para mim que não está vindo mais o aparelho de CD nos carros. Olha, só vem agora pendrive. Mas isso é bom? Você acha bom isso? Olha, eu sou um cara muito, que eu gosto muito do material físico. Eu também. Tanto que eu adoro o vinil. Do LP. Vinil, LP. Poxa. Eu tenho lá a coleção toda do Arraia em vinil, em LP. Nossa. Consegui. Fui raridade, comprando em um lugar. Hein, raridade. Cara. Fui comprando em lugar outro aqui em Vitória da Conquista. Achei um cara vendendo na feira os vinis do Arraia. Você não empresta pra ninguém, não, né? Não. Falei, cara, quanto é? Comprei barato esse vinil. Aí tem uma loja aqui também que vende, tipo um sebo que vende uns vinis novos, seminovos, assim, conservados. Aqui? Conquista? Ali na rua, em frente ao Madrigal, cê, do lado da Cacau Show, você sobe uma escadinha, em cima, cara. O cara vende camisas de rock e vende vinis. Tudo bonitinho, assim, tudo organizado. Não, carequinha, cara. Não. Ele curte rock and roll, assim, também usa as camisas. Meio escondidinho, rock. Né? É bem escondido. Você sobe uma escadinha de mármore, assim, cara, e fica na escadinha. Você tá entregando aqui, vai encher de gente lá. É agora. Muito legal, muito legal, cara. E aí eu sou fã de vinil, de disco de vinil, cara. Acho que a minha geração teve o privilégio de poder celebrar, ouvir música, o ritual, era um ritual de ouvir música. Eu lembro do meu irmão chegando com o disco do Skid Row. Poxa. Aquele Slave to the Great. Ele chegando com aquele disco, meio dia assim da loja com o disco e colocando em cima da mesa e a gente ir pro quarto, colocar na radiola e sentar na cama e ouvir o lado A e depois trocar e botar o lado B e ouvir o lado B inteiro, cara. Era um ritual de ouvir música. Hoje em dia, com a facilidade do Spotify, o cara tem um universo nas mãos, mas não ouve nem duas músicas. Não é, cara? E aquela questão que pra você pular uma música, você tinha que tirar a agulha, você corria o risco de riscar. Sim. Então o que acontecia? As pessoas deixavam rolar. Aí você ouviu o disco inteirinho cara, uma inteirinho. Atrás da outra, depois os sons, os três em um mais moderno, ele mesmo já virava o disco. Já virava, né? O meu era do tradicional mesmo. Tinha um que virava. Só, né? E aí você tá lá fazendo suas coisas e meio que era obrigado a ouvir o trabalho inteiro, né? Cada disco, cada álbum é um trabalho, é uma cara, né? Total. Então hoje a coisa é fragmentada. Eu vi até uma pesquisa falando esse assunto aí. Foi uma pesquisa dos próprios aplicativos, não sei qual que foi, falando que as pessoas estavam ouvindo 3 segundos, 4, 5 segundos do início de uma música. Caramba. E por esses 5 segundos, eles já querem julgar se a música presta ou sim. não. Então dá pra você ver, o imediatismo nesse caso aí, não é saudável, né? Aí os artistas estavam fazendo uma introdução bem curta. E eu tenho notado isso, que a gente que trabalha em rádio, antigamente a gente tinha esse costume, não é nem um costume muito bom, mas tinha esse costume de falar em cima da música. Os locutores, né? Tá aqui falando aí, boa tarde pra você, não sei o que, blá blá blá, e aí a introdução tal tal, e a gente terminava de falar de uma maneira que não atropelasse o cantor, né? Porque as introduções das músicas tinha introdução até de 1 minuto, de 45 segundos. Hoje realmente tem música que o cara ou a menina já começa cantando. Então, aí eu tava lendo essa matéria e é justamente isso. Os artistas também estão querendo, bom, vamos começar logo essa música, porque o cara tá aqui pá, pá, pá, passando uma, então 5, 6 segundos é a média que a pessoa espera. Tá, já pra dizer se a música é boa ou ruim. Então é tudo muito rápido, tá, né, cara? Tá muito complicado porque esse consumo, as pessoas estão consumindo música, arte, como se consome comida. Né? E é complicado isso aí. Eu fui orientado por um artista, um cantor já consolidado, já tem nome, gravadora, tudo, que ele gostou do meu material, das minhas músicas e tal, ele me orientando, conversando comigo, falando para eu fazer músicas mais curtas e para eu chegar a entrar na parte da voz o mais rápido possível. Olha, e que no máximo eu fizesse músicas de 3 minutos e 20, que eu não passasse de jeito nenhum de 3 minutos e 20, porque se passar de 3 minutos e 20 já perdeu o jogo. E tá isso mesmo. Cara, se você passar de 3 e 20, você já perdeu o jogo, cara. É 3 e 20 estourado, e não demore mais de 20 segundos pra entrar cantando. na introdução das suas músicas. Eu fiquei impressionado que tem gente fazendo música de 2 minutos. Sim. 2 minutos. Sim. Ultimamente eu tenho buscado muito coisa nova pra colocar aqui na rádio e tal. E essa nova geração aí da MPB, os caras estão fazendo música de 2 minutos e meio e tal. Sim. Aí agora que você tá falando isso aí, faz sentido, é, né? E é pra atender o mercado. É uma pena isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que música, ela tem que. A música, ela tem que ter começo, meio e fim. Tudo na vida tem que ter começo, meio e fim. E a música, o começo da música é justamente a ambientação. O começo da música, a parte do instrumental, geralmente começa um violão ou uma guitarra, ou seja lá, a bateria. Ela cria uma ambientação para trazer você para esse ambiente. A música primeiro ali ambienta, uhum, traz você para esse ambiente, para agora vir a mensagem. Primeiro prepara o terreno, ambienta o cara. Não. Tanto que pela introdução da música você sabe se vai ser um rock and roll pesado, se vai ser uma balada. Pela introdução você sabe. Uhum. Né? Às vezes você começa um pianinho ali, pá, pianinho bonito, melódico, sua porra, vai vir uma balada legal aí. É? E nos anos 80 tinha muita questão dos tecladinhos. Os teclados. Aquela I Like Chopin. Like Chopin. Como é que, né? Que pode, né? Você vê que você consegue imaginar I Like Chopin sem aquilo? Né? Sem aquele pianinho? Não dá pra imaginar. Não existe a música sem aquele pianinho. Agora imagina se isso fosse criar, se aquela música, o cara que compôs, fosse compor agora, teria que tirar aquele piano. E já começa lá. Já entra o vocal do cara. Porque a galera tá com pressa. Não tem ambientação, né? E a música tem que criar a ambientação. Você cria uma ambientação pra trazer a pessoa. Trouxe pra aquele mundo. Não, vou trazer a pessoa. A ambientação como? Não, a música é uma balada, é uma música triste e tal. Não, tem um piano, então vamos preparar um piano. Preparou o piano, o cara se emergiu, entrou no clima, aí entrou a voz. Ó, Chau, o Plácido mandou uma mensagem aqui, que você falou aí da lojinha. Ele falou, olha, essa loja, o nome da loja é Ponto do Disco. Isso. Pertence a um cara chamado Dalmo Sérgio. Isso aí. Que era vocalista de uma banda histórica de punk daqui de Vitória. Massa. Da Conquista, é nos anos mesmo. 80. É a banda Atestado de Pobreza. Massa. É o nome da banda que ele participava. E ele tá dizendo que fica no mesmo prédio da antiga Rock Express do Jeremias Metal. Que legal, que cara, valeu, Metal, Plácido aí pela Plácido, por dar esse alô aí, Plácido, trabalho fantástico também. Tô até devendo aí uma entrevista a Plácido aí, tem uma entrevista que eu vou fazer com ele lá, de um documentário que ele tá fazendo sobre as bandas. É, cara. Também, e eu tô meio na correria, mas vou reservar um tempo pra essa poder ir lá fazer com ele. E é excelente ele ter lembrado disso, que eu só lembro que é em frente ali o Madrigal, do lado da Cacau Show. Você sobe ali uma escadinha e tem lá Vinis em ótimo estado, assim. Olha, Vinis aí, seminovos. Corra, sabe? Logo lá, pessoal, vai lá. Muito aí. Legal, cara. Olha, o nosso ouvinte aqui, o Azevedo, ele tá mandando parabéns pra você, falando muito boa tarde, Kaique, como é bom ver a UESB FM divulgando essas bandas maravilhosas, parabéns, bandas muito boas que estão surgindo. É o José Azevedo, do bairro Brasil. E é isso, é muito importante esse trabalho que você faz, o trabalho autoral. A gente sabe que vocês, sim, cantam tributos, né? Cantam músicas de diversos artistas. O show hoje lá no Motorrock, com certeza vai ter muito. Amanhã, nossa, perdão. Amanhã. Muito tributo também, muito cover. Vai ter bastante. Mas hoje, por exemplo, você veio aqui todas autorais. Autorais. E é aquela coisa do Plácido, a gente também tá nessa pegada de o máximo possível utilizar aqui o espaço para que os artistas divulguem suas músicas isso autorais. Isso é fundamental, né? Cara. Isso aí é de uma importância. Isso é de uma importância tremenda. Porque o que é que acontece hoje com um artista autoral? O que é que acontece? As pessoas hoje em dia, o que falta hoje são espaços culturais. Aí fala assim, mas tem bastante. Não, tem muito bar. Bar tem bastante. Mas espaços culturais é diferente. Espaços destinados a apresentações. Né? A gente tem alguns espaços em Vitória da Conquista, mas ainda falta um pouquinho, né? De mais espaços culturais. A gente tem ali o Glauber Rocha, a gente tem um teatro aqui, né? Aqui mesmo tem o auditório. Glauber Rocha. O Glauber Rocha aqui. A gente tem lá o Camilo Jesus. Centro de Cultura. Centro de Cultura. E tem o Carlos de Alvá também. Tá fechado, tá parece, fechado, né? Também, tá fechado também. Estão querendo reabrir aí. Estão querendo reabrir. Estão querendo também utilizar lá São o espaços Cine culturais. Mas, assim, tem bastante. Aqui a gente tem bastante bar também. Pubs, bares e tal. Mas o que é que acontece nos bares, nos pubs? As pessoas estão saindo de casa para se divertir, para comer alguma coisa, tomar alguma coisa, conversar, e conversar, aí, bater um papo e ali ouvir uma música e tal. De fundo, a né? Música, a música serve de fundo. De fundo. Aí o que é que acontece? Muitos desses lugares não abrem para música autoral. O que é que acontece? Se o artista senta, não é todo lugar, tem lugar que abre, inclusive. Fala, pô, não, pode tocar suas autorais. Eu fico feliz da vida quando rola esse lance de pode tocar as autorais, que aí eu vou no meio dos meus covers ali, eu vou tocando autoral no meio. É, mas não é todo espaço que tem. Tem espaço que o cara quer que você toque as figurinhas marcadas, carimbadas ali, porque a galera quer ouvir, quer cantar aquilo ali. Se você não tocar aquilo, não lhe contrata mais. É. Né? Você já fica, já é uma porta que se fecha para você. É meio difícil. Então, é muito bom ter esse espaço aqui, vocês estarem divulgando. Inclusive, a Rádio Wesb sempre toca músicas dos artistas locais. Sim. Né? Vejo música de várias bandas aqui, inclusive minhas músicas tocam aqui. É a única rádio, né? Pelo que eu sei aqui, bom, pelo menos da região, que tem diariamente um programa só dedicado à música regional. Que é o Baianada. Sim. É um programa original da, isso é da Educadora, que a gente também tem aqui. Fundamental. Todos os dias, depois da Voz do Brasil, de 8 da noite até as 9, é o programa Baianada e é só música regional. Que todo legal, dia. Cara. Né? Fundamental. Tchau. Cara, que prazer receber você aqui. Foi muito bom. Prazer. Espero é que meu, quem estiver lá do outro lado ouvindo tenha curtido como a gente curtiu conversar aqui. Sim. E eu vou até te falar, volta aqui outro dia. Volto sim. Pra gente, eu gosto muito de falar com você, você conhece muito de música, vem um dia também pra gente falar do que você tem ouvido. Bacana. Aí a gente passa bacana aqui as músicas que você tá ouvindo também. Bacana. E vamos falando. Você gosta de cinema também? Vamos falar de cinema, vamos falar de música, de cena, de rock, de tudo. Vamos marcar um dia isso. Vamos sim. Você falar de cinema é engraçado, que esse dia eu participei de um podcast chamado Dois Pontos. Um podcast até de um amigo meu, bem legal. E é interessante, porque o podcast, eu comecei a participar do podcast, a gente foi falar de música, ele entrou nessa área de cinema e o podcast virou cinema. No meio da coisa da música, virou cinema. E foi tanta coisa que o podcast foram 4 horas. De podcast, e não deu pra. E teve que marcar a parte 2. Eu acredito. No podcast, ele falou: velho, vamos marcar a parte 2 só sobre cinema. Falei, vamos marcar a parte 2 só sobre cinema. Gente, é uma delícia falar de cinema, é bacana, né? Demais, o Luiz, que você conheceu aqui agora, ele é cinéfilo, né? Bacana. E a gente, eu conheço o Luiz há muitos anos. E o nosso papo sempre é esse, né? E legal. A gente, eu gostava de conversar com o Luiz tomando café. E a gente, legal, quando ia, já tinha secado 2 garrafas de café, só falando de cinema, de filme e tal. Isso é gostoso. Inclusive, demais. Bom lembrar que as produções aqui de Conquista estão muito legais, velho. Eu tive assistindo lá a mostra de cinema. Pô, tá rolando. Tem um longa, curtas, inclusive, que vai ser lançado. Vai ser lançado um longa, né? Vou passar informação depois. Eu assisti vários curtas, né? Produzidos pela galera daqui e uma coisa de alta qualidade. Né, tem um longa, é Alice, né? É esse, Alice. Sim, Alice no País do Alice dos Anjos, aliás. Alice dos Anjos. Que parece se não me engano, lembra um pouco a coisa do. A premissa, né? De não sei se é tipo de Alice no País das Maravilhas, né? Eu não mas sei uma coisa a mais, sinopse, mas mais imagino uma, que sim. Uma né, coisa algum... tem uns. Acho que tem uns personagens, uns corvos, umas coisas assim, sim, né? Muito legal, um trabalho de altíssimo nível, né? Muito legal mesmo, assim. Já foi premiado aí. Foi premiado, fantástico. E tem muita gente de Vitória da Conquista, né? Daqui. Inclusive tem atriz daqui, tudo, roteirista e tudo mais. A gente depois, vamos bacana, depois trazer mais informações sobre esse filme. Tchau. E os Anéis de Saturno vai fazer um mega show neste sábado no Motor Rock. Eles entram 11:30 da noite e encerra o sábado. Exatamente. Que é o dia forte, né? Todo festival, o dia mais forte é o sábado. Aquela questão também que domingo ninguém trabalha e tal. É, a galera pode dormir então, mais tarde. Vai ser um showzaço, né? Vai ser um showzaço, a gente... Pra dançar também. Também, muito, né? Vai, além de rolar os clássicos, assim, músicas nacionais e internacionais, a gente deu uma repaginada no repertório e vai rolar autoral também. No show. No meio dos ótimo covers lá vai ter as autorais embutidas, como Sol e a Lua, que eu toquei aqui agora. Vai ter a música Caixa de Ilusões, que é a música que dá título ao segundo disco da banda. E a gente tá com a formação agora a banda agora é um quinteto. A banda antes era um quarteto, né? Que eu faço violão e canto. Agora a gente tem Jack na guitarra, né? Que inclusive toca também com Beth Soul, acho que vão estar aqui daqui a pouco, né? Pra entrevista. E a Yasmin já me disse que eles já chegaram, já estão ali na outra Jack sala. Jack é o cara agora, mil e utilidades. Daqui a pouco tá aqui, Beth Soul. Toca com Beth, toca comigo. É, tem André Ferraz no contrabaixo, que é um baixista lá de Jequié, que me acompanha. Ele vem pra Vitória Conquista só pra fazer ensaios e shows aqui comigo. É o mais novo da banda, um cara novo assim, mas talentosíssimo. Tem o Will na bateria e tem agora o Ronaldo Costa, que faz teclados. Você conhece a galera da Beth Soul? Conheço demais. Ah, cara, então demais. Vou chamar eles ali agora, já pra entrar aqui. Você tá saindo, mas é bom que vocês bacana se encontram. Mas enquanto isso, você não quer tocar uma música pra gente? Vou tocar uma e lembrar pro pessoal aqui, redes sociais, quem quiser conhecer o trabalho. O nome da banda é Chau e os Anéis de Saturno. E no Instagram tá Chau e os Anéis Saturno Oficial, Chau com S, S-H-A-U. Pronto, agora você vai tocar uma música e eu vou já chamar o pessoal aqui pra fazer um mini encontro aqui. Beleza. Bahia rola festa, clima quente e alto astral, alegria é exibida nas manchetes de jornal, trios e blocos na avenida, até no cartão postal, e a miséria camuflada no frescor do carnaval, até o dia amanhecer. Quero ver quem vai pagar pra ver. Já fui pegar o pessoal aqui, que o negócio aqui é dinâmico, tá assim movimentado. A galera aqui da banda Beth Soul e o Chau, que tá encerrando aqui a sua participação, mas é bom que vocês se conhecem, já se conheciam, não? Você é a Beth. Boa tarde. Boa tarde. Sim. E aí, rapaz, e você? Jack. É o Jack, cara. Fala um oi aí, cara. Oi, galera. Esse pessoal que toca não gosta muito de falar, não. Exato. Ele gosta. E o Jack, cara, eu conheci ele há muito tempo. Isso. Rapaz, todo mundo. Encosta aqui, cara. Encosta aí, Jack. Aí todo mundo que vem aqui, eu falo que eu conheço há muito tempo, mas esse pessoal do rock é meio que todo mundo conhece todo mundo, né, bicho? É interligado, né? Inclusive, os músicos de Chau, a maioria tocam comigo, né, Chau? Eu sequestrei todo mundo, rolou um intercâmbio total aqui, porque Jack, o guitarrista, toca com Chau, o Will, baterista, também toca com Chau. E a maioria dos músicos de Chau já conheço Chau há muito tempo, né, Chau? Chau sempre me deu a maior força, assim. Inclusive, até gravei uma faixa com Chau, não foi? Olha aí, eu fui pra Stars, eu fui pra Jequié gravar essa faixa com Chau. Então, ele já me apoia há muitos anos. Vocês gravaram você tocando e ela cantando? Um dueto. Nós dois cantando. Não rola fazer agora, não? Você já guardou o violão? Não rola. Porque fazer essa como? Tá sem ensaiar, né? Tá. Essa tem muito tempo que a gente não faz. Ela tá lá no baú. Mas tá no Spotify, assim, pra galera quiser. Mas tem no Spotify, Stars. Tá Chau e os Anéis de Saturno. Pronto. É uma baladinha. Chau, você já tá indo embora, cara? Já tem alguns compromissos. Tem que ensaiar também, tem, né? Tem que pegar também um mixador que vai mixar show deles hoje. Exato. E amanhã o meu. Então, cara, obrigado mais uma vez. E volta aí. Cara, quando precisar, só acha. Ele tá ali arrumando as coisas dele. Beth Soul teve sua primeira formação em 2018, tocando, como a gente tava falando aqui, que é o que tem muito, né, os barzinhos e tudo mais, mas já teve em eventos, né, rock alternativo, o nome do evento era esse, Beth? Não, já teve vários eventos assim que a gente tocou, mas é mais de rock mesmo. Eu certamente, exatamente, não lembro os nomes, não. Mas tudo que acontece a gente tá aí. É, Beth Pires, ela aqui, que é a vocalista, a líder da banda, e os músicos, o Eric Lobo, que fica fazendo baixo, o Will na bateria, o Jack, que tá aqui, meu amigo, na guitarra, e o Ellison no teclado. E hoje, a apresentação de vocês é que dia, Beth? É hoje. Hoje mesmo, né? Às 9 horas. 9 horas. Vocês entram depois. Depois eu vou passar a programação aqui. Mas enfim, 21 horas, Beth Soul. Vai tocar o que, basicamente? Você tem mais ou menos como falar o repertório? O que é? Olha, basicamente nós vamos trazer alguns clássicos do rock, né? Uhum. Internacional, alguns nacionais também, mais contemporâneos também. Pronto. Você quer ficar aqui mesmo agora? Quer mudar de lugar aí pra gente fazer um sonzinho? Fique à vontade aqui. Pode. Deixa eu passar ali. Pode trocar os microfones aí. Vamos ajustar. Que aqui o pneu a gente trocou com o carro andando, né? Foi saindo aqui o chão, já foi entrando os meninos aqui e tal. E vamos lá. Vai ajeitando aí. Inclusive, Beth, pra tocar aqui, vocês fiquem à vontade. Se quiser tocar música autoral também, fica tranquilo, viu? Aí o espaço é de vocês. Certo. Aí, como eu ia dizendo do repertório, a gente apresenta geralmente alguns clássicos do rock, né? Internacional. Rola Led Zeppelin, rola Audioslave, rola Creedence, rola Amy Winehouse, rola um pouquinho de tudo. Maravilha. E tu, você começou com música quanto? Tem muito tempo, não? Você é jovem, né? Não é essa pergunta, não. Aí você... Você é uma menininha, uma garota, uma jovem. Então ele não é pode, muito gentil, não gente. Não pode ter muito tempo. Não tem mais de 20 anos que eu canto. Olha aí, eu nem achar que você não tinha nem 20 anos. Aí me entreguei parece, agora. Parece que tem 16, pô, já tem 20 anos só de estrada. Mas você fala assim, mas igual eu vi uma entrevista, eu já nasci, já saí da barriga da mãe já cantando. Não foi exatamente isso, mas foi quase isso. Mas não tem aquela história que quase todo mundo conta que começou em igreja e tal? Como é que você começou? Não, eu não fui em igreja, não. Foi assim, eu... Na verdade, eu comecei cantando através do esporte. Eu jogava no time de vôlei. Desculpa. Na verdade, na seleção de conquista de vôlei. Eu não sou muito alto, mas... Há muitos anos atrás eu jogava na seleção de vôlei. E aí, nas viagens que a gente ia jogar, eu ficava cantarolando nas viagens, pra relaxar antes do jogo. Ficava cantarolando e as meninas, meu Deus, que voz é essa? Aí ficavam procurando pelo alojamento, que voz era essa que tava cantando. E aí eu falei, ué, gente, sou eu. E quando foi a primeira apresentação? Aí, uma amiga minha do time tinha uma banda de rock, a Núbia. Falou, Beth, você não quer cantar rock, não? Na época eu nem sonhava em cantar rock. Ele falou, você não quer cantar rock com a gente, não? Eu falei, o quê? Rock? Sem chance, eu nunca cantei rock. Não vou conseguir fazer isso. Aí ela falou, ah, tudo bem. Não, vamos fazer um teste, vamos lá. Aí tudo começou dessa forma, há 20 anos atrás. E aí depois você encarou um palco com um público e tal? Foi, sim. Como é que foi isso? Aí depois, aí teve vários eventos na época, aí a gente entrou pra uma banda, a primeira banda de rock feminino de Vitória da Conquista, só formada unicamente por mulheres. Qual era a banda? A Charlotte, né? Eu era vocalista, tinha a Ludmilla, que era outra vocalista, fazia o gutural, Núbia na guitarra e outras... Bateria, aí teve as formações, né? Dani, Joilson, baixista também, começou com Najara Paiva, depois foi tendo outros baixistas, né? Isadora também. Agora, né? Isadora. E tal. Que massa. E aí foi acontecendo assim, né? Aí eu parei por um tempo, né? Fiquei um pouco cansada, assim, e tal, porque a gente sabe que o rock and roll... No interior da Bahia não é fácil, né? A realidade é essa. Não é fácil e a gente não pode se comprometer a viver unicamente do som, né? É uma utopia muito grande e é um paradoxo muito grande. Então, aí a gente fica um pouco, né? Uhum. Desmotivada e cansa, para, volta. E eu fiquei nessa onda aí, né? E agora eu voltei, achei... Tá motivada? Estou motivada porque eu tenho uns meninos maravilhosos tocando comigo aqui, então isso motiva muito. Tem uma galera que me dá muito apoio pra cantar. Às vezes eu quero parar, mas a galera não deixa. Isso é muito massa. Tem uns amigos maravilhosos. Estão sempre comigo. Isso que é importante. É, a gente tá aqui o microfone, já, se você quiser ir pra pegar melhor o som do violão, tá, Jack? Ok. Vamos de quê, Beth? Você é de Conquista? É conquistense, não? Natural de São Paulo, capital. Ah, minha conterrânea. Eu. Mas já moro aqui há muito tempo. Não vou falar, que eu já entreguei muito da minha idade. Vamos deixar esse negócio de tempo, né? Temos tudo. Tempo é relativo. O tempo é relativo, né? Isso quieto. Vamos lá, ela tá escolhendo aqui o que ela vai cantar. Vamos de quê, Jack? Come and don't alone go. There's a calm before storm. I know this been coming for some time. There is over, so say, give it rain a sunny day. I know he can't stop. I wonder. Have you ever seen the rain? I won't know. Have you ever seen the rain? Come and down in Sunday. Por aí. Agora o resto só no show. Massa. E um repertório de vocês. Além de músicas internacionais, também você contempla algumas bandas nacionais também, né, Beth? Ah, não tem como a gente não contemplar, né? O nosso rock é muito rico, né? Qual é a banda preferida? Ah, tem muitas, assim. Pitch, eu adoro. Pitch, Capital... Nossa grandíssima Rita Lee também, né? Rita Lee, maravilhosa. Tem uma banda que, não sei se a galera conhece, eu curto muito o som, Cachorro Grande. Cachorro Grande. Lá do Rio Grande do Sul, eu gosto bastante. Ah, tem muita gente. Se eu falar nome, vou esquecer alguém. Vou esquecer alguém. E o Jack canta não, né, cara? Você tá com esse vozeirão aí, pensei que é só mesmo a Beth que é a vocalista. Pode tocar mais um? Mais uma não. Across the water, when I think, when all the things I do in my hand, when I picture, since I've come home, and my body been a mess, and I miss you, ginger hair, and I wake up like a dream. I may wanna to come on over, Valerie. But it's your ups and then the gilly gun like oh. Open to your cat's in. Open fire on me. I'll visit for you. I was shopping anywhere. And did the color of your hair that I did you? Did you have the pain and fire? Did the owner on the chai we used to be? Since I've come on home. And a mission to the head, and I'll wave like a chase. Don't come on over, don't take me for what I'm making. Wanna to come on over, Valerie, Valerie. Só no improviso. Deixa pro show. Isso aí é improviso. Total. Meu Deus do céu. Deixa pro show. No show não é assim, não. Tenha paciência. Calma. É, você canta muito, cara. Que nada. Estamos aprendendo aí. Na verdade, gente, canto não. Sou professora de matemática. Eu brinco. Eu faço só pra. Só pra diversão. Você é modesta. Você nunca pensou em participar nesses esses reality shows? Sim, tipo sim. The Voice, esse negócio? Não. A galera me pergunta direto assim. Você nunca se inscreveu? Não. Não, porque eu acho que eu não tenho chance, não. Tem sim. Você vai se inscrever. Eu acho que eu não tenho chance, não. E aí, assim, inclusive a Eulá que ganhou no. Uhum. Ela assistiu meu show ano passado. E aí, ela, amiga de um amigo meu, e ela veio falar comigo: Bete, por que você não se inscreve? Eu falei: não, Eulá, deixa isso pra você. Você tá doida, amiga. Não tem condição, não é. Não é por aí, sabe? Acho que precisa de mais e tal. Porque não, tem que escrever, pegar seus documentos. Só se for escondido. Escrever e se sem escrever. Você saber e pronto. Só se for... Não, eu acho que tem gente muito que se dedica muito mais a isso do que eu. A gente só faz o que gosta, né? E com incentivo da galera. Galera incentiva muito. Meus amigos sempre me incentivando muito. Agradeço muito a eles. Aula de canto, alguma coisa? Não? Fiz aula de canto uma época. Fiz sim. E. Piano, violão, a gente arranha um pouco, tem que ter, porque é pra treinar o ouvido, né? Não tem jeito, né? Você canta, você tem que fazer alguma coisa, de alguma forma. O inglês também você manja bem, né? O inglês vai, né? A gente vai tentando. E autoral, você ainda entrou já nessa área? Ou... Autoral, eu já gravei algumas coisas, né? Com amigos. Amigos me dão pra gravar, né? Você não compõe, né? Não. Você só canta. Nunca me aventurei nessa parte. Sou mais intérprete, mas tem alguns amigos que já me deram algumas coisas pra cantar e tal, pra gravar. E eu tamo aí aceitando tudo. Cara, vocês vão se apresentar no Motor Rock hoje, cara. É hoje, olha, 21 horas, pessoal. Começa 19 horas, tem Tiamat. É Tiamat ou Tiamat? Tiamat e os Garotos Perdidos. Tiamat e os Garotos Perdidos. Ouço muito falar dessa galera. Hoje eu quero assistir. Gente finíssimas. Muito bom. Vocês estavam lá ontem, não? Infelizmente não. Nossa, cara, ontem eu conheci esse pessoal aqui, olha, a banda sonora, eu fiquei impressionado. Fantásticos, né? Com a menina. A Carolzinha. Carol, tava lá com os meninos da 4 Beats, a gente tava assistindo e nós ficamos impressionados com essa menina, Carol. Traz ela aqui, inclusive. Ela já toca há muito tempo, ela toca na noite, em barzinhos, inclusive, é minha conhecida também, é eu e ela no revezamento aí, né, do rock, né? Ah, cara, eu te falar... Mas só que ela realmente faz muito mais que eu, assim, ela faz barzinhos demais, assim, a galera curte muito, é maravilhoso. Ô, Bete, a gente tá com um projeto aqui na rádio, todas as sextas, é um projeto chamado Duetos, que a gente chama dois artistas, né, pra cantar junto. Então, o primeiro programa foi com a Isadora Pipa e a Marlua. E agora você já me deu uma ideia, de repente você e Carol, olha... Seria um prazer. Vamos fazer isso aí, cara, vamos marcar direitinho. Somos nós duas as mulheres aqui, meu do rock. Deus, você com essa voz maravilhosa. A de Carolzinha também. Meu Deus do céu. Era maravilhosa. Vai ser uma coisa maravilhosa, assim. E olha, então, só falando a programação pra você que tá aí ouvindo, então... Hoje, 19 horas, Tiamat e os Garotos Perdidos. 21 horas, esta voz linda aqui, Beth Soul e a sua galera, sua banda. E 23 horas, Soundtrack, que é a banda do nosso querido Fernando Bernardino. Muito anos 80, é aquela coisa que você já conhece e ama. E 1 hora da manhã entra a banda Simple Jeans, que daqui a pouco tá aqui, olha. Daqui a pouco eles estão chegando aqui também pra... fazer um sonzinho ao vivo. Mas, Beth, vai rolar mais uma musiquinha, não? Sei. depende do meu amigo Jack que tá fazendo violão pra nós. Jack, é você que determina então. Pode aí, ser. Né? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus na escola, sozinha. Calçada com minhas meias 3/4. rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro, tomo os meus pileques, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Normalmente por aí. E ela é. E ela tem essa coisa do. Igual o Jô Soares fazia, né? Ela faz assim com a mão. Isso, você percebeu, né? Eu já tenho essa mania, velho. Aí eu chego, os meninos já sabem. Eu faço assim com a mão, ele já. Tup, para tudo. É uma mania que eu tenho. Você mandona lá na banda? Não? Sou Jack. Ela Jack, aparece. Que é isso, Jack? Que mentira, velho. Escreveu, não leu. Palco meu. Rapaz, ela tem, palco meu. Já faz. Mas eu sou tranquila, não é, Jack? Eu trato eles igual os tesouros. Você é tranquilo. Tá, todo mundo te obedecendo, você é tranquilo. Fazendo o que ela mandar. É a chefa. Sossega, Jack. E essa galera, vocês estão juntos tem muito tempo, não? Desde 2018, né? Exato. Então. Desde 2018. Só que assim, por conta dos intervéries, do trabalho, a gente não toca na noite, né? Direto. Então a gente seleciona mais ou menos os lugares que a gente vai tocar e tal, por conta que nós temos outras demandas, né? Na época da pandemia, vocês... Fizemos lives, aqui, né? Lives do Motor Rock. Mas... Fizemos também uns showzinhos, não foi, Jack? Mas o Motor Rock, em termos de evento, acho que é o maior, né? Que vocês já se apresentaram. Sim, é sim. É um evento importantíssimo, né? Sim. E é uma vitrine aí, porque para todas as bandas que vão participar, é uma vitrine muito boa, muita gente de fora e tal. E é um evento que tende a crescer, né? Tava falando com o pessoal da organização, até pessoas de outros países, né? Podem começar a vir. Então, para vocês é muito importante estar participando lá. E você tem ouvido o que, Beth, assim, na sua casa, no seu Spotify, nas suas. Eu não posso falar, senão o pessoal vai me matar. É um modão, é. Não, é um modão. Não chega tanto. É, calma. Tudo agora desse pessoal é modão. Calma. Você tá ouvindo os modão? Ó, contemporâneo, o pessoal vai matar. Mas eu gosto muito do Greta Van Fleet, que imita o Led Zeppelin, imita, né? E por que o pessoal... quem é que vai te matar? Enfim, os meus amigos roqueiros, eles vão matar, eu sei que vão. Esse pessoal roqueiro. Mas eu gosto. Eu gosto da sonoridade, eu gosto do som deles. A gente vai tocar hoje também... Greta, o que você falou? Perdoa que a gente ficou brincando, eu nem ouvi. É porque dizem que eles copiam o Led Zeppelin, né? Ah, tá. Tem uma semelhança muito grande com Led Zeppelin. Tipo Creed, Pearl Jam. Mas tem mais cada ainda. Um tem seu lugar, né? Mas isso, eu acho. Que, assim, tem Djavan, como é aquele outro? Jorge Vercillo. Jorge Vercillo, copia Djavan. Assim, eu acho que não deixa de ser. É parecido, sim, é. O estilo é parecido. Mas eu acho que cada um tem seu mérito. Sim. O Led Zeppelin tiveram, né, o mérito deles na época deles, e o Greta tem o mérito deles nessa época agora. Agora, a gente não deixa de ver a influência do Led no Greta, né? É. Lá no show hoje vai rolar alguma coisa Vai rolar a Greta Van Fleet. A gente vai tentar, né, Jack? Se der. Eu tô tempo, olhando pra gente. Cara de Jack ali. Jack só tá. Cê sabe. Eu vou mandar. Você sabe quando eu olho pra você, olho pro violão, eu tô querendo dizer, será? E aí rola de tocar, mas pela sua cara. Não rola, não, é só mais guitarra. É porque o Greta tem que ter a guitarra, né? Gente, é isso que eu sempre gosto de falar aqui. A gente aplaude vocês que vêm aqui ao vivo, né? Aquele velho bordão do Faustão, quem sabe faz ao vivo, porque não é fácil, até porque eles têm toda uma preparação com a banda, um baixo, não sei o quê, e resumir todo o trabalho deles a voz e violão tiram, né, um pouco do brilho, por isso que eles falam, não, vamos guardar aqui pro show. Mas de qualquer forma é importante ainda essa palhinha aqui, porque muita gente começa a conhecer vocês também, né? Além do show, e se anima também para ir ao show, tendo em vista a abrangência aqui da UESB FM. Então a gente fica muito grato também dessa disponibilidade, né? A gente sabe que não é fácil hoje, todo mundo cheio de compromisso para sair um dia de semana assim para vir aqui, mas venham sempre, tá, gente? A gente fica muito feliz de receber visita, e nossos ouvintes também. Falar nisso, o Lioges, que é também da banda 4 Bits, conhece a banda 4 Bits? Sim. Uma galera enorme, tá mandando um abraço aqui. Também ele falou da entrevista com o Shaw, né? Ele falou, o cara é bem articulado, o Shaw conversa melhor que eu, inclusive. Eu chamei ele falei, Shaw, venha fazer um programa aqui, velho, porque o cara é muito bom. E ele tá parabenizando aqui a nossa programação, vocês também. Gente, claro, né, a gente sabe que vocês também têm show hoje, tem que ensaiar, não vamos abusar de vocês aqui, não. Tá, mas querem tocar mais uma música? Quer mais uma? Você que manda, você fala que é o que manda, aí, gente. Não, aí, gente, aprova. Olha, gente, quem tá mandando vendo? Aqui é o Jack. É o Jack que manda. Jack, que determina aqui se toca, se não toca, né? Acho que você nem lembra, né? Que ele me conheceu como Jack, né? Não te chamava de Jack naquela época. Olha, pessoal. Fabrício? Hã? Fabrício? Isso. Ele se sente ofendido de chamar do gente, dele. Gente, vamos pra Jack, falei revelar aqui. Na rede. Ferrou. O Fabrício. É igual, meu nome não é Kaique, mas ninguém pode saber nosso nome, né, cara? Chamem de Kaique, mas meu nome verdadeiro não é Kaique. Mas o Jack, eu conheci ele lá na TV Sudoeste, nós trabalhamos juntos lá alguns anos na TV Sudoeste, e você já mexia com música lá, né, na sim, época. Sim, e você era do departamento técnico, não é isso? Isso, eu continuo lá no departamento. Mas você continua lá? Continuo lá na área de transmissão. Na área de transmissão, isso. Pois é, aí nós fizemos essa amizade legal. Mas, então, Jack, você vai liberar a Beth pra cantar que música agora? Jack é um empresário forte, aí, ó. Não, vamos fazer sabe qual? Zombie. Trying his only stay care. The violence comes and silence will always mistaken. But you see, it's not me, it's not my family. In your hand, they are fighting with their tanks and their bombs. And their bombs, and their guns. In your hand, in your hand. They're fighting. In your hand. do do do do do do. Mother's breaking heart is taken over. The violence goes in silence. We must be mistaken. It's the same old thing since 1916. It all held. They still fight. And their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, in your head. They are dying. In your head, in your head. Zambé, Zambé, Zambé. One in your head, in your head. Zambé, Zambé, Zambé. Valeu, menina, você é demais. Olha, é, nosso amigo parceiro já do programa aqui, o Plácido da Distintivo Blues, tá mandando um recado aqui, viu, Beth, falando sim, que sim. Ele aprendeu comigo. Ai, o Plácido é um querido. Olha o que ele falou. Canta muito. Aprendi a cantar, tá vendo ali, ó? Aprendi a cantar observando a galera das antigas tocando nos shows como Beth. Ô Plácido, eu vou te matar, amigo. Ele arrasou agora, falando que você é das antigas. Antigas sou o quê? Sou rapaz, eu tô falando pra menina. Você, moço. Só que eu canto tem 20 anos, não aprendi ainda. Aí, não, eu comecei a cantar na mesma época sua, Plácido. Você não venha não, viu? Eu tô na sua. Pois é. Grande músico de conquista aí, Plácido Mendes. Grande músico, grande músico. Vamos chamar ele aqui também qualquer pode dia. Pode chamar, pra... ele tem várias músicas autorais fazer bem legais. Fazer esses encontros aí. Tem que fazer. Cara, cadê a Anúbia? Você tem visto ou não, né? Anúbia, Anúbia, grande talento pra, nunca pra mais música. Eu vi Nubinha. Percussora. Anúbia, onde... Pra não ficar nervoso, tem uma técnica pra vencer a timidez. A timidez. É, eu também tenho minhas técnicas, todo mundo tem. Tem cara, que vencer, né? Jack, isso. Um abraço pra você. E estarei. Não conversa nada, e quando eu pergunto alguma coisa, eles falam. São bem introspectivos, assim, né? O microfone tá na boca do cara, o cara balança a cabeça. Fala, velho, isso aqui é rádio, bicho. Isso aqui não é televisão, não. Ninguém tá vendo você balançando sua cabeça, não. É por aí. Os caras, você tá há muito tempo na banda, o cara balança a cabeça. Só falta bater a testa no microfone. Falou, infeliz. Ô, Kaique, eu só tenho a agradecer, principalmente, em primeiro lugar, os meus amigos, né? Que sempre me incentivaram, a família e todo mundo. Pra, né, tá fazendo o que eu tô fazendo e tal. O pessoal do Motor Rock, em peso, me apoia muito. Um evento maravilhoso, muito bem organizado. Nosso amigo Braulio. Né? Nosso amigo Braulio, no caso não é meu amigo, né? Todo mundo sabe, né? Ele não é seu amigo? Ele não é meu amigo, não. Não. Mas, cara. Mas também não é meu inimigo. Adorei essa aí. Mas também não é meu inimigo. Mas assim, é uma galera maravilhosa. Boyfriend. Isso, é uma galera maravilhosa, sabe? E que organiza esse evento com muita responsabilidade e tal, pra trazer o melhor, né, pra conquista. A cidade só tem a ganhar com isso, e o cenário do rock também só tem a ganhar. Exatamente. Com o Conquista Motor Rock, que dá, de certa forma, uma oportunidade para as bandas de conquista mostrarem, né, o seu trabalho para um público um pouco mais diferenciado, né? Porque a gente só tá acostumado a tocar ali no nosso nicho, na nossa comunidade ali, entendeu? E outras pessoas têm, com Conquista Motor Rock, outras pessoas têm a oportunidade de tá conhecendo. Pô, Conquista tem esse tipo de som? Pô, não sabia e tal. Então, vai tá divulgando. E o cenário do Rock and Roll de Conquista só tem a ganhar com isso também. É isso. E entrada gratuita, viu, galera? Entrada gratuita. Não paga nada. Eu fui lá ontem, super organizado, tá muito bom. Gastronomia, tem comida, tem cerveja artesanal, tem tudo. E bem organizado, viu, galera? Camisas é, umas camisetas bem bonitas assim pra todo mundo comprar. É isso. Bem legal. Bom demais. Valeu, galera. Boa sorte pra vocês lá hoje. Obrigada. Matem a pau. vamos tentar fazer o possível. Valeu. Obrigado, Kaique. Vamos encerrando aqui, ouvindo um Led Zeppelin. Daqui a pouquinho tem Simple Jeans.